Ground American 2308-9, information Alpha, ready pushback and engine start. Defense 239, correction, 230, clear to start up coordinate with the ground staff to push and call me ready for taxi. Search pushback and engine start, report ready for taxi, American 230. Zero cinco zero, vemos mais de 1.18, no voo 1970. Azulão 707, de superar 2.000 pés, o ajuste na 098, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray e reporte estabilizado. De superar 2.000, 1.018, autorizado na reporte estabilizado, 2.707. Luna 70, boa noite, acione identificação, autorizado via chegada no MED 1 para o nível de voo 060, ajuste em Salvador no 08. 060, sim, no 08, obrigado. Também é 6313? 6313, solo e torre. Posso mais essa frequência minha na autorização Guarulhos? Xané 6313, afirmo. Está no aguardo aí, quando quiser. Xané 6313, autorizado destino Guarulhos, Serra Bravo, Golf Romeo, via Upper Zulu 10, Taubaté, nível 360. Decolada pista 10, perfil de saída Sanvo 1, Leda, transição Motiva, transponder 5525, controle Salvador 120.8. Autorizado Guarulhos 360, Zulu 10, Taubaté, Salvo 1, Leda Mote, Pista 10, estamos aqui 525, 1208. Channel 6313, cotejamento correto, chame pronto, portão 02. Parabéns. Salvador ground, American 230, ready to taxi. American 230, taxi approved until holding point runway 10 via India, QNH 1018, report ready to line up and take off. Clear taxi, holding point runway 10, report ready for takeoff, QNH 1018, American 230. Tenha chegado o número 2 na aproximação, desça para 3 mil pés, o ajuste no 08. 3.018, mantenha no 97. Estabilizado, azul 2707. Azul 2707, chame a torre em 11895. 11895, azul 2707. Com 11970, desce para 2010, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000, final do X-Ray, reportaremos estabilizado, ó, 11970. QNH1018. Viagem de livre pouso, 2707. American 230, maintain position. American 230, maintain position. 230 ready. Stand by. Senhora, Chanel 63 no 02, puxa acionamento. Chanel 63 no 3, ele vira acionar, chame táxi. Tá, o táxi na 303. Azul 2707, no colo 44, táxi à direita, Alfa Kilo, pátio 301, Lima. Direita, Alfa Kilo, pátio 301, Lima, na sua escuta, 2707. American 230 ready for departure. 230, could you take off immediately? 0-1-1-7-0. 1-7-0, desce para 2010, o ajuste no 0-8, autorizado a final do procedimento LF de Ferreira, e aporte estabilizado. Estabilizado, desce para 2010, 1-1-7-0, confirme 18. Gol 970 está estabilizado na noite. Gol 970, chame a torre em 1-8-9-5. Obrigado, boa noite. Torre Salvador, boa noite, é o gol 1970. 1970, boa noite, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 8, 0 graus, 09 nós, QNH no 0, 18. Repita, somente o vento, gente vê. 1970, vento no 8, 0 graus, 08 nós. Gente, 2707, informa posição agora, 04 Romeu. 04 Romeu. Acione identificação, autorizado via chegada BOMED 1 para o nível de voo 050, ajuste no 08. Agora está aqui na 3, 1-3-5 a bordo, 135, 5 horas e 25 alterando no galeão. Chana 6313, táxi como número 2, no ponto de espera, reporte pronto, QNH 1-0-8. 0-8. 1970, no solo 48, táxi à direita, via Alfa, Juliette, portão 08. Alfa, Juliette, 08, 970. Two 30, clear for takeoff, runway 10, wind 170 degrees, 08 knots. American 230, clear for takeoff, runway 10. Uno 1170, chame a torre em 1895. Noite 95. Mantenha a conta de espera. Mantém. Oi, boa noite, voo 1170, está 2 milhas e meia para o dia Sierra. 1170, continue a aproximação, aguarde pista livre, vento no 80 graus, 079, QNH no 0 no 8. 0 no 8, aguarde no pista livre, sim, de voo 1170. Uno 1170, pouso autorizado, pista 10, vento 180 graus, 10 nós. Pouso 10, gente, obrigado. Mercy 230, airborne at 50, contact Salvador, departure 120.8, have a nice flight. Thank you, good day, American 230. Por confirme o vento para o gol 1170. Gol 1170, vento 180 graus, 08 nós. Gente, confiado, muito obrigado. Passing 1500. American Line 230, radar contact on departure, climb descent level 340 via MoMA departure. Fly MoMA departure, American 230. Desceu para 2.000 pés, o ajuste na 0.8, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, repasse estabilizado. 2.000 com 2.000, autorizado. Na 6313, autorizado alinhar e manter pista no 0. Nem mantenha no 0, ou 6313. Houston R6224, com a Bravo. Houston R6224, boa noite, acione identificação, autorizado via chegada Bomed 1 para o nível de voo 050, o ajuste em Salvador na 08. Identificou, vai descer via até o 050 com 1018, chamei a 224. Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04, voo 970. Channel 63 no 3, autorizado a decolar, pistão no 0, vento no 70 graus, 1 no máximo. Iniciei o 63 no 3. Decolado 56, chame controle Salvador 1120, bom voo. 0 8 4. Good evening, Ocean 63-13, passing 1000, climbing flight level 360. Ocean 6313, radar contact on departure, climbing flight level 360, via Salvador on departure. Salvador on departure, 60,000, request a direct to Salvo. Ocean 6313, fly direct to Leda intersection. 50,000 Leda. American Line 230, contact Recife, center frequency 125.45. Três, 1978, torre, 1995. Boa noite, são 3178, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-9-0 graus, 0-9 nós, QNH 1-0, 1-8. Pouso, gente, 0-8, 3178. Sexy Ranger, parte estabilizado. 2018, após o Atuana, repassar estabilizado, Sexy Ranger, 224. No solo 03, táxi à direita, Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, 07, 07. Obrigado, igualmente. Fechamos Aeronautics 313, contact Houston Center, frequency 125.1. 251-60313, thanks, can put out today. Meia dois dois quatro, dois, um, um, oito, nove, cinco. Livre pouso na 10, pelo 18.224. Ana 6224, no solo Zulu 3, táxi via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 056224. Controle Salvador, muito boa noite. Chegou no 723, pedido da Bravo. 723, boa noite. A senhora identificação autorizada a chegada bom. Fidência para 4 mil pés, um ajuste no 08. Esse 4 mil no 08. Nono 723, desça para 2.000 pés, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2.000, reporte estabilizado, Nono 723.